Alô, você que se liga na gente do OcioCast, Chikovski falando para você do mundo todo. Eu venho compartilhar hoje com vocês a leitura da origem de Kelone, nossa entidade patrona daqui do OcioCast, a deusa da preguiça. Vou deixar vocês agora com nossa colaboradora robótica Maria. Maricota vai ler para vocês a origem de Kelone. Espero que vocês gostem. O Castigo de Kelone. Tradução de A.S. Franchini e Carmen Seganfredo. O Olimpo estava em festa, Júpiter e Juno iriam finalmente se casar. As duas imensas portas do Império, algodoadas de nuvens, haviam sido abertas de par em par pelas três horas Eunomia, Dais e Irene, que faziam o papel de anfitriãs. Atrás delas podia-se divisar perfeitamente o brilho feérico e resplandecente do Palácio Dourado onde iria se realizar a tremenda festa. Os convidados iam chegando em grande número, atravessando a ponte multicolorida do imenso arco-íris. Vejam, irmãs, disse Eunomia, radiante, quantos convidados! Estejamos atentas para que não nos escape presença alguma. E nenhuma ausência, também. Disse Dais, cuja tarefa era ir riscando os nomes dos convidados que chegavam. Os principais deuses do panteão olímpico iam chegando, sozinhos ou aos pares, conversando alegremente. Ceres, vestida com uma túnica drapejada e esvoaçante, surgiu, entre tantas outras divindades, toda sorridente. Nossa! Disse Irene, a porteira esbelta. Ela caprichou mesmo. Junto dela estava Minerva, a deusa da sabedoria. Sempre recatada, mas também sempre encantadora. Comentou Eunomia, afastando-se um pouco para permitir a sua passagem. Apolo e sua irmã Diana vinham abraçados, dando uma gostosa gargalhada. Do que riam tanto? Os grupos foram passando um a um até que chegou o casal mais curioso, a maravilhosa Vênus e seu truculento esposo Vulcano. Vejam só! Será que finalmente ele resolveu tomar um banho? Cochichou Irene à sua irmã Dais, que ocultou no véu um sorriso discreto. De fato, o deus das forjas, normalmente coberto de fuligem, naquele dia surgira diante de todos um pouco mais apresentável, apesar de toda a sua feiura. Seus cabelos emaranhados pareciam ter sido apresentados finalmente a uma escova, e algo parecido com uma esponja parecia ter sido esfregado sobre o pelo espesso do peito e dos membros. Quase todos os convidados já haviam chegado, inclusive Netuno, com sua corte aquática, úmida e festiva, e o sombrio cortejo de Plutão, que trazia pelo braço sua esposa Proserpina, pálida como sempre, porém um pouco mais animada. De repente, porém, Eunomia, que passava em revista com suas irmãs a enorme lista com os nomes riscados, escutou uma voz soar bem ao seu lado. Porteiras do Olimpo, como estão? Era Mercúrio, o deus dos pés ligeiros. Ótimas! Respondeu Irene, pelas três. Acho que não falta mais ninguém, e você deve ser o último. Na verdade, Mercúrio fora o encarregado de levar os convites do casamento a todos os recantos do universo. Finalmente, retornava de sua trabalhosa missão. Não, esperem! Gritou Eunomia, colando o alvo dedo sobre um nome da lista. Os rostos das duas irmãs, mais o de Mercúrio, voltaram-se atônitos para ela. Como? Ainda falta alguém? Perguntou o deus mensageiro. Sim, a ninfa Queloni. Exclamou Eunomia. Alguém a viu passar? Não, ninguém a vira passar. O que terá acontecido? Disseram as horas numa só voz. Mercúrio apertou um pouco mais as suas sandálias aladas e desapareceu como um pé de vento pela estrada colorida, deixando somente a sua voz. Vou refazer o trajeto até sua casa e ver o que houve. O filho de Júpiter percorreu grande parte da estrada, e quanto mais avançava, mais temia pelo atraso ou mesmo pela ausência definitiva da ninfa Queloni. Por Júpiter, se Juno descobre que ela ignorou sua festa, a matará, pensava o deus mensageiro, enquanto apertava o pé Tazu para que não voasse de sua cabeça. Queloni, entretanto, ainda estava descansada em sua casa, à beira do rio. Que calor! Disse ela, espreguiçando-se. Essa tal de Juno, também, pensa que eu sou o quê, para me largar desta distância toda até a sua casa. Só para ir lhe bajular. A vontade de ir para a festa de casamento de Juno era nenhuma. Na verdade, não tinha vontade de fazer nada. Sim, porque apesar de ser uma ninfa adorável, era também a mais preguiçosa das criaturas. Miseravelmente preguiçosa, como lhe dissera um dia um fauno das redondezas. Por diversas vezes Queloni ensaiará a sua ida ao casamento. Na verdade, passará a manhã toda indecisa, que roupa usaria, afinal. Mais vaporosa ou mais discreta. Isto implicava uma escolha e escolher era tão cansativo. E o maldito penteado, solto ou preso. Pintaria ou não as suas compridas unhas? Ai! 10 unhas nas mãos e mais 10 lá nos pés. E a que horas deveria sair? Um pouco mais cedo ou bem mais tarde? Afinal de contas, deveria mesmo ir. Cogitando e refrescando os pés na água, a ninfa deixava o tempo passar. Acho que agora não dá mais tempo, pensou, ao observar o sol lá no alto. De repente, Mercúrio tapou o sol. Queloni, já de olhos fechados, murmurou. E, agora é que não vai dar para ir mesmo. Lá vem chuva. Sua preguiçosa, eu já imaginava. Disse o deus, pousando ao seu lado. Queloni levantou-se, de susto. Ah, é você! Disse ela, com a mão em pala sobre os olhos. Sempre correndo para cima e para baixo, não é? Voando, querida, voando. Respondeu Mercúrio, passando uma água no rosto. Umpf! Fez Queloni, esgotada, fechando os olhos outra vez. Vamos, levante-se, preguiçosa. Está quase na hora das bodas de Juno. Não posso, disse Queloni. Acordei com o pé machucado. O lençol o esmagou. Perguntou Mercúrio, com um tom de mofa. Ai, é verdade, disse a ninfa, colocando-se em pé com fingida dificuldade. Mas o deus não estava para lorotas e, em 2 tempos, colocou-a no rumo da estrada. Mas a ninfa teimava em atrasar o seu passo, ora parava para descansar, ora simulava uma insolação. As horas passavam, e Mercúrio, aflito, sentia que daquele jeito jamais chegariam. Bem, adeus, vou indo na frente, senão Juno também me matará. Disse o deus, perdendo de vez a paciência. Isto, vá logo, apressadinho. Disse Queloni, sentando numa pedra azulada, bem no começo da longa estrada do arco-íris que levava até o palácio de Júpiter. Por que não me levou nos braços, então, se estava com tanta pressa? Perguntou-se, mal-humorada. Depois a preguiçosa sou eu. Queloni adormeceu bem na entrada do arco-íris. Quando acordou novamente, a magnífica festa já havia acabado. Grupos alegres já voltavam, cruzando por ela. Que festa, hein? Dizia um fauno, todo descabelado. Esta, sim, valeu a pena. Dizia uma Nereida, que parecia ter abusado um pouco do vinho. Deuses, ninfas, faunos, todos esbarravam em Queloni, que era a única a seguir em sentido contrário. Esqueceu algo, querida? Perguntou-lhe Doris, esposa de Nereu. Não me amole, replicou Queloni. Apesar da festa já haver acabado, ela ainda tentava avançar, nem que fosse para se explicar com a nova Rainha do Céu. Rainha do Céu! Tripudiou a ninfa. Ai, Rainha do Céu, desculpe o atraso. Tudo bem, Rainha do Céu. Quem diria, hein, Rainha do Céu? Quer saber de uma coisa? Vou é voltar já para casa. E voltou mesmo. Um pouquinho mais rápida, desta vez. Quando chegou lá, jogou-se em seu leito, exausta. Mas Mercúrio a aguardava. Você não foi até lá, então? Disse o deus, com o cenho franzido. Não incomoda, pé de vento. Resmungou a ninfa, cobrindo o rosto. Diz lá para a Rainha do Céu que um dia desses apareço para dar os parabéns. Mercúrio, perdendo definitivamente a paciência, pegou-a pelos pés e arrojou-a dentro do lago. Em seguida lançou também a própria casa da ninfa em cima dela. Aí está. Disse o deus, dando as costas e indo embora. A pobre Queloni ressurgiu instantes depois das profundezas do lago. Seu rosto estava mudado, e era como o de um enrugado lagarto. Tinha agora quatro pernas imensas e em cima de suas costas pesava a sua antiga casa, virada numa imensa e pesada carapaça. E Queloni nunca fora tão lenta como agora. Assim a ninfa que faltou à cerimônia de casamento do grande Júpiter e da poderosa Juno foi transformada no animal hoje conhecido como tartaruga. Agradeço a audiência, deixe seu comentário em nosso site ocioleva-ao-vício.blogspot.com.br. Sigam-me os bons em @ociocast no Twitter. Entre para nosso grupo do Telegram t.me/quelonianos. Curta nossa fanpage em fb.com/ociocast. Mande seu e-mail para ociolevaovíciopodcast@gmail.com. Beijo no quengo e até a próxima.